Camisa do Inter, lista azul. Céu azul, azul no olho da Patrícia. Gosto mais do olho vermelho daquela bandida. Ué, senta na piroca, forte com a minha vida. Onde ninguém da pinote, descalço no asfalto quente. 40 graus, copa e panela, milene. Visão, ela geme goza e a perna treme. E eu também tremi ontem quando vi o PM. Ponto 40 na moda e na nina alta. Belezinha, atividade nas barcas. Filho da puta brota, o arrega é bala. Embalado oculto na assembleia, começava dois. Pedido a deu, mas cheguei em casa, caso. De parada pra bolsa, saída foto, foto. Papo de opera rolando no jaco, foto. Pensando mais tarde, belly, que eu já fecho rápido. Quando não passou 16. Lembrei só, mais uma vez. Olhei pros amigos do 13 e pro mano que se foi, Deus tem a todos vocês. 40 graus, ponto 40, 40 graus. Olha o AR, bebendo a marquinha da morena. 40 graus, ponto 40, tô só 40. Sangue frio, goiabada pra sustentar. Quanto não passou 16. Lembrei só, mais uma vez. Olhei pros amigos do 13 e pro mano que se foi, Deus tem a todos vocês. 40 graus, ponto 40, 40 graus. Olha o AR, bebendo a marquinha da morena. 40 graus, ponto 40, tô só 40. Sangue frio, goiabada pra sustentar. Tamanho da bunda dessa doida, tamanho do meu problema. A solução no momento era sentar. Tem problema que não tem mais solução. Morri pra nós e foda de custação. Toca pra tome e dá meu porte. Os problemas continuam, foda-se, conto com a sorte. Falei pro Marley que um dia nós vai tá forte. E não vamos mais precisar brincar com a morte. Fé com fé, fé, fé em Deus sempre. Humildade pra continuar de pé. Essa humildade faz comédia de má fé. Tá conspirando, tá fudido hoje, fica sem pé. Bebendo Red Label com Red Bull. Com a ponto 700, ela caringa azul. Achou do pose, eu Pedro e digo no PU. Só bota o balão, bota o bico pro alto. 40 graus, quase rodei no 12 com 16. Escana entre a bala mais uma vez. Eu e Fenômeno na nova, rasgamos tudo. Dia de baile, de bica, cheiro na blusa. Quatro preto no Corolla, passou na malha. XJ meia, ela costa Carolina Herrera. Passarelas e vitrines pra quem vê de fora. O galo canta, lacido, sinfonia das balas. Viciados querem comprar comigo. Eu sou o cúmulo da margem, 40 graus. Ponto 50 na entrada, sem parafal. Sangue vermelho, vermelho é o sangue. 40 graus, ponto 40. Olha a coca dos amigos e o baby é da morena. 40 graus, ponto 40. Cano quente, coração frio, balãozada pra sustentar. Quanto não passou 16. Lembrei só mais uma vez. Olhei pros amigos do 13 e tomando que se foi, Deus tem a todos vocês. 40 graus, ponto 40, 40. Olha o AR, bebendo a marquinha da morena. 40 graus, ponto 40. Só quente, sangue frio, goiabada pra sustentar. Quanto não passou 16. Lembrei só mais uma vez. Olhei pros amigos do 13 e tomando que se foi, Deus tem a todos vocês. 40 graus, ponto 40, 40. Olha o AR, bebendo a marquinha da morena. 40 graus, ponto 40. Só quente, sangue frio, goiabada pra sustentar.